Glória a teu nome, Jesus, tu estás aqui. E às vezes, com grandes lutas dentro de nós, nós temos que chegar e nos esforçar para tocar no Senhor. Como aquela mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos, ela se esforçou ao extremo no meio de uma multidão, até alcançar o Senhor e tocar o Senhor. Te esforça, meu irmão, te esforça, minha irmã, para tocar ao Senhor nessa noite. Não fica desatento, não deixa nada te atrapalhar, porque nós precisamos sim nos esforçar para chegar onde está o Senhor. Aleluia, aleluia. Enche esse lugar aqui da tua presença, Senhor. Enche os nossos corações. Quantos de nós chegam aqui vazios da alma? Parece que não tem nada lá dentro, Senhor. Mas esta noite nós queremos falar de um ilustre habitante que quer o nosso coração. É o teu Espírito. O ilustre, nobre, supremo habitante. Aleluia. Fala conosco. Dá-nos um coração desejoso pela tua presença, Senhor. Dá-nos um coração que te ama, que ama o teu Espírito, Pai. Talvez tem pessoas aqui que nunca experimentaram a tua presença. Hoje podem experimentar. Talvez tem alguns que já experimentaram noutro tempo e há horas e horas e horas não sentem nada na sua vida espiritual. Eu te peço que hoje à noite esse toque do Senhor se realize para todos que aqui chegaram, Senhor. Quer quem está distante, quer quem está perto, fala conosco. Isso tudo para a glória do teu nome que é santo. Amém, Pai. E amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Eu sei que Deus vai falar contigo nessa noite. Hoje à tarde tive umas 3 horas junto com o Senhor. Eu digo isso, irmão, sabe por quê? A gente não precisava dizer. Mas sabe por que eu digo? Vá que alguém pensa que o pastor chega aqui, abre a Bíblia e hoje é aqui. Não, nós não trabalhamos, a igreja não trabalha assim. Nós trabalhamos buscando a Deus. Alô, nós trabalhamos buscando a Deus em primeiro lugar. Investimos horas na presença de Deus, seja estudando a palavra, seja orando. Para chegar aqui e falar meia hora, 40 minutos. Porque eu quero apresentar aos meus irmãos a melhor comida espiritual que Deus até hoje já me deu a graça de preparar. E no culto que vem, eu quero preparar a melhor. E no seguinte, a melhor de novo. É para vocês. Enquanto eu preparo, eu me sinto como a cozinheira ou cozinheiro. Vai preparando e já vai dando umas beliscadinhas, né? Então, quando eu chego aqui, eu ainda tenho fome de Deus. Mas eu já belisquei um pouquinho nessa comida que vou apresentar na mesa para os irmãos saborearem esta noite. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, também o versículo 19. Primeira Reis 19, 19. Nós vamos ler em duas partes da Bíblia, mas a primeira é nesse primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Quanto mais eu leio e estudo a Bíblia, mais eu conheço Deus. Eu tenho assim, irmãos, já acharam, hein? Eu tenho um prazer de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Me sinto como uma pessoa que, como se fosse um garimpeiro. Eu já morei em região de garimpo, então eu sei bem o que eu estou falando para vocês. Um garimpeiro, ele cava na terra e cava e cava e lava aquele barro todo, e ali vão ficando no final, na sua bateia, vão ficando as pepitas de ouro. Na Bíblia é assim: quanto mais você escava, escava, escava, escava, as pepitas de ouro vão aparecendo. As pepitas são as grandes e lindas verdades de Deus para nós. Então, ame a palavra de Deus, ame as Escrituras e o Deus das Escrituras, e você vai ver que coisas valiosas vão fazer parte do teu dia a dia. Eu estou andando com o Senhor, quem não me conhece aqui, há praticamente 30 anos atrás eu me converti para Jesus. Fazem 29 anos, ano que vem faz 30. 30 anos que eu ando com o Senhor, todos os dias eu falo com Ele. Todos os dias nós conversamos, uns dias bem mais, às vezes outros dias um pouco menos, também isso é verdade. E venho conhecendo o meu Deus. E você, conforme vai falando com Deus e conhecendo a Deus, nós vamos descobrindo coisas tão lindas e tão preciosas do amor e do poder do Senhor. E um pouquinho do poder de Deus eu quero partilhar com vocês hoje de noite. Acharam aí no capítulo 19, de 1 Reis, no versículo 19, diz ali: partiu pois Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Elias jogou o manto sobre o Eliseu. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois tu já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Tens uma caneta na mão, hein? Pega rapidinho, faz favor. A partir daqui eu vou começar a trazer a palavra dessa noite, mas tem mais uma parte bíblica que eu vou ler. Se você quer marcar ali no final do 19, lançou o seu manto sobre ele. Depois eu vou explicar o que é isto. Lançou o seu manto sobre ele. Pode marcar na sua Bíblia. Depois, bem no finalzinho do 21, que o Eliseu servia o Elias e o servia. Pois eu vou dizer o tema dessa palavra de hoje. Vamos para o segundo livro dos Reis, um pouquinho aí adiante, poucas páginas, no capítulo 2. Acompanhe comigo no capítulo 2. Versículo 9. 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito, ou do teu poder, podíamos dizer. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, tu ganharás a porção dobrada. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do rio Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado. e Elias passou. Você quer receber mais de Deus na sua vida? Você quer mesmo? Pode olhar para mim. Se não quiser, pode. Pastor, eu não quero, não vai me ofender. O maior prejudicado não sou eu, é você. Mas se você diz, pastor, eu quero conhecer mais Deus, eu quero me entregar mais para o Senhor, eu quero participar mais da vida de Deus na minha vida. Se você quer, vamos chamar isso de um passo a mais, um avanço na sua vida. Aqui o Eliseu pediu porção dobrada, eu quero ter o dobro do poder de Elias, é o que ele diz. Era um discípulo pedindo para o mestre. Mestre, eu reconheço que tu tens sido um grande homem de Deus, mas eu quero te pedir que tu peça a Deus o dobro para mim. E recebeu. Você quer porção dobrada? Então eu vou dizer como receber. Às vezes a gente olha homens de Deus, mulheres de Deus, que são usadas por Deus. E às vezes a gente diz, eu queria ser igual a essa pessoa. Eu queria ser como aquelas pessoas que oram e os demônios saem gritando. Eu gostaria de orar pelas pessoas enfermas e elas ficam saradas. E nós vimos isso, Deus faz com muitos de nós. E de repente alguém olha de fora e diz, ah, como eu queria ser assim. Não queira ser como eu, não queira ser como ninguém. Queira ser mais. Mais, pastor? Claro que mais. Mas eu posso, pastor? Claro que pode. Você pode pedir mais para Deus, mas você percebeu essa história de Elias e Eliseu? O Eliseu era um homem rico. Na antiguidade, alguém que lavrava, que produzia ali na sua terra, trabalhando com 12 juntas de bois, era um agricultor rico. E esse homem rico recebe a visitação de um profeta, homem de Deus, e o profeta pegou o seu manto e jogou por cima daquele homem que estava lavrando. E disse para ele, tu sabe o que eu fiz contigo? Porque era praxe, era o normal quando um profeta jogava o seu manto, um manto que era um casacão de couro. Nos dias do profeta, do grande homem de Deus, João Batista, perto dos dias de Jesus, o João Batista se vestia com roupas feitas de peles, pelos de camelo. Então era um manto pesadão, e ele atirou aquele manto naquele homem que lavrava. Aquele homem disse, eu sei o que fizeste comigo, deixa lá dar um beijo nos meus pais. O que significa isso? Deixa lá dizer, pai e mãe, Deus está me chamando para uma outra tarefa na minha vida. Talvez o pai e a mãe diriam, mas filho, tu és o nosso lavrador. Tu és o filho mais capaz para essa tarefa caseira. E o filho disse, Deus me chamou para outra coisa. O profeta Elias jogou o manto sobre mim. Manto aqui na Bíblia significa o poder do Espírito Santo. Significa uma unção de Deus na nossa vida, um derramamento de Deus dentro do nosso coração. Algo novo estava acontecendo e o Eliseu entendeu e pegou aquilo. Muitas vezes Deus está fazendo algo novo com a gente, ou quer fazer algo novo. Ou às vezes não entendemos, ou às vezes entendemos e nos freiamos. Nos trancamos pensando o que os outros vão pensar, o que o pai vai pensar, o que a mãe vai pensar, o que os meus amigos vão pensar, o que meu patrão, só não perguntamos o que Deus vai pensar, isso a gente não pergunta, quando devia ser a primeira pergunta, o que o Senhor acha, para que rumo eu devo levar a minha vida, se Deus deu aqui e deu essa direção para o Eliseu imediatamente recebeu. Sabe qual as pessoas que mais crescem com Deus? Aquelas pessoas que quando entenderam algo de Deus, se apegam nisso. E ninguém mais lhes rouba isso do coração. Quando eu me converti, eu perdi muitos amigos. Talvez alguns de vocês também, quando se converteu. Amigos de farra, amigos de baile, amigos de bebida, amigos de outros vícios. Perdi todos. Dois irmãos mais velhos meus, irmãos de sangue, já eram convertidos. Eu fui o terceiro na minha família a se converter. De toda a família. Nós somos uma família razoavelmente grande, de primos e primas. Na época, de toda a família eu fui o terceiro. Ninguém entendia, há 30 anos atrás, na minha família, que negócio esse de alguém se converter para Jesus. Ninguém entendia. Nem meu pai, nem minha mãe. Hoje é meio comum alguém se converter, é quase natural, né? Mas é sobrenatural uma conversão. E as pessoas diziam para nós, vocês estão ficando loucos? E nós, sorridente, estamos. Ninguém entendia o que se passava dentro do nosso coração. Mas tinha um negócio lá dentro, e isso é a fé, esse relacionamento íntimo que o Espírito de Deus gerou em nós, em relação a Deus. Ninguém arrancou, teve muitas pessoas que quiseram arrancar isso de dentro de nós, não conseguiram, porque também a gente não deixou. Não faltaram propostas para voltar para a velha vida, e centenas, não faltaram pressões, não faltaram ameaças. Não faltaram. Às vezes eu olho para os antigos conhecidos de juventude, tenho uma pena deles, porque os que não se converteram, todos estão na faixa de 40 e poucos anos. Todos estão com a vida estragada, sem exceção, os que não se converteram. Quando Deus te mostra algo, recebe e te agarra nisso. E te agarra mesmo, ainda que o mundo inteiro não entenda. Você entendeu algo espiritual diante de Deus. E aqui o que está acontecendo? O Eliseu entendeu algo que em todo Israel foi feito só para ele. Um homem de Deus chegou e jogou o manto. Ele está dizendo, você será o meu sucessor. Você vai dar continuidade ao trabalho que Deus tem dado para mim. Eu vou entregar isso para ti daqui a um tempo. E aquele moço chegou em casa e disse para os pais. Dali uns dias, aquele moço matou os bois com os quais ele lavrava. E ainda pegou ali a parte do arado e aquelas madeiras que iam na cabeça dos dois bois, o jugo. E queimou. Da lenha, aproveitou para fazer carvão para o churrasco. Eu acho que os vizinhos, pai e mãe, e ninguém entendeu nada. Só deviam dizer, esse moço está fora de si. Quando era o único certo em todo Israel. Lá na década de 70... Vocês lembram que a guerra do Vietnã foi na década de 60, né? Quem aí lembra? Foi 60 e poucos, né? 65 a 70. Tinha um homem lá no interior, nas colônias, lá no interior, um homem assim de cultura, porque escutava muito rádio e pegava essas rádios estrangeiras, rádios alemãs, rádios americanas. E esse homem lá no interior, conhecido da Tânia, acho que é até meio parente, né? Esse homem falava para os outros, olha, está existindo uma guerra lá num outro país, lá na região da Ásia. E esse homem, só ele tinha rádio, esse homem dizia para os outros da guerra. E todo mundo dizia, sabe o que para ele? Ele está pirando. Ele só fala em guerra. Ele diz que tem guerra no lado de lá do mundo. Todo mundo dizia para ele, na vizinhança falava todo mundo, ele está louco. Quando na realidade, era o único bem informado. Vamos dizer, era o único certo a respeito daquele assunto. Aqui o Eliseu é o único certo, entendeu algo que Deus queria para ele. E aliás, hoje quando a gente se converte, às vezes tem uma pressãozinha daqui, pressão dali, mas não é um negócio geralmente tão feroz. Quando Eliseu aceitou o que Deus queria para ele, com aquele chamado, com aquele lançamento do manto que o Elias fez, sabem quem era a rainha de Israel naqueles dias ali? Vocês sabem, né? A pior mulher que eu acho que já pisou nessa terra. Se não a pior, uma das piores. Como é o nome dela? Jezabel. A Jezabel era a rainha. A Jezabel mandava matar, mandava, sei lá, torturar, mandava massacrar, mandava espancar, mandava tudo. E agora um homem aceitar um chamado divino, quando aquela mulher é a rainha, alguém vai dizer mais uma coisa, de novo, Elias é louco. Quando Deus falar contigo, e Deus fala contigo aqui num culto, Deus fala contigo você lendo a Bíblia sozinho, Deus fala contigo você ouvindo um louvor, tantas formas. Quando Deus fala contigo, não olhe ao redor. Ainda que exista Jezabel, não olhe ao redor. Ainda que existam oposições, ainda que outros não entendam, não olhe ao redor. Olha para Deus e Deus vai te honrar. Deus vai te levantar. Deus tem compromisso contigo. Não é nós ficar cobrando de Deus, não é isso. Mas Deus tem compromisso contigo. Nós pais não temos compromisso de cuidar nossos filhos? Se nós que somos pais tão limitados, tão falíveis, sabemos dar boas dádivas a nossos filhos, diz o Senhor Jesus, o Pai Celestial não vos dará muito mais. O Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, é o que ele fala? Sim, o Pai Celestial dará. Quando Deus te chama, e aqui era chamado para receber um ministério, era um chamado para receber poder de Deus, ele imediatamente aceitou o chamado, se despediu dos pais, matou os bois e deu tchau para os amigos. Estou entrando numa nova fase da minha vida. Quando você começa a receber algo de Deus, uma nova fase está sendo inaugurada na sua vida. E essa nova fase vai adiante, ou vai estacionar, ou vai retroceder, dependendo do que você vai fazer. Você quer receber poder de Deus? Primeira coisa, te desliga de qualquer coisa que atrapalhe o que Deus quer fazer. Te desliga. Se tem que perder uma amizade, não é provocar briga com os outros, não é isso. Mas se outros não querem ser teus amigos mais, porque você agora é de Jesus, então, amém? Fique com Jesus. Entre Jesus e os amigos, eu sempre fico com Jesus. Eu já disse isso, como Jesus ensinou. Lá em casa tem uma ordem muito clara de amor. Primeiro eu amo a Deus, depois eu amo a minha esposa, depois eu amo meus filhos. Essa é a ordem. Porque essa é a estrutura de amor que Deus ensina na Bíblia. Você sabia disso? Ai, pastor, o meu filho é tudo para mim. Não, senhor, não diga mais isso. Se você estava dizendo até hoje, não diga mais. Tudo para ti tem que ser Jesus. Ai, minha esposa é tudo para mim. Não diga isso. Pode ser, no ponto de vista humano, a pessoa mais importante, mas não é tudo. E quem me conhece aqui sabe que nós temos uma família, um casamento muito abençoado mesmo. Mas primeiro na nossa vida, é muito claro, é o Senhor Jesus. Eu sempre oro a Deus. Deus, nas coisas espirituais, eu quero a minha esposa da mesma estatura que eu. Você já fez essa oração, marido? Deus, eu não quero crescer sozinho e me tornar de repente um gigante no conhecimento do Senhor, no servir ao Senhor. Não, eu quero que a minha esposa cresça comigo. Esposa, de repente você não tem o seu esposo consigo ainda na fé, você pode dizer: Senhor, eu quero que meu marido tenha a minha estatura. E eu até quero que meu marido passe por mim na estatura espiritual. Faça essa oração. Quem não tem seu marido na estatura que você já está? De repente você já é cristã, ele não? Ou você é cristã mais madura e ele não? Ou ele já é cristão, mas muito imaturo ainda? Então, nesse momento, faça isso. Ore agora mesmo, vou dar uma paradinha. Ou maridos que não têm a esposa na sua estatura. Namorados, noivos que não têm um ou outro na mesma estatura. Pais e filhos que não estão na mesma estatura espiritual. Peça agora. Pode pedir. Eu vou dar uma paradinha, pode até fechar os seus olhos. Deus, eu quero a minha esposa do meu tamanho. Deus, eu quero o meu esposo da minha estatura, até maior ainda que eu, nas coisas do Senhor. Você pode pedir pelo seu pai, pela sua mãe. Deus, eu quero meus pais que cresçam como o Senhor tem me feito crescer. Pode pedir. Deus está acolhendo, recebendo a tua oração. Amém. Amém. Você quer crescer? Mate os bois. Mata aquilo que te impede. Dá, às vezes tem que dar alguns adeus. Adeus para aquele tipo de vida. Adeus, de repente, para alguns tipos de amigos que não entenderam e não querem e são oposição. Adeus. Você não é inimigo deles, mas adeus para aquela forma de vida. Adeus. Agora você quer crescer? Quer receber o poder de Deus mais na sua vida? Tem mais uma coisinha que eu queria dizer para ti. O Eliseu largou tudo e servia o Elias. Olha, um homem rico, um homem que tinha um patrimônio grande ali. Para o mundo antigo, quem tinha uma junta de boi já era alguma coisa, agora o homem tinha 12 juntas. Terra devia ser em abundância para lavrar com 12 juntas. Um homem de garra, cansava uma junta de boi, ele começava com a outra. Cansava a segunda, começava com a terceira. Aquele homem cansava 11 juntas de bois e a 12ª. Que força física tinha esse Eliseu? Só que ele foi fazer? De repente carregar água para o profeta. De repente carregar a mala do profeta. O profeta viajava bastante. Estava ali fazendo um serviço que qualquer menino podia fazer. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava ensinando aquele homem forte, aquele homem rico, a ser um homem humilde. Na escola de Deus, todo mundo tem que servir. Se não, não serve. Na escola de Deus, nós varremos chão, nós pintamos uma parede quando precisa, nós limpamos os banheiros. Na escola de Deus, na tua casa, você faz o serviço humilde, filhos faz serviço humilde, um filho que não sabe fazer as coisas humildes em casa, como, por exemplo, limpar um banheiro, ou eventualmente lavar os pés do pai ou da mãe, ou fazer favores constantemente. Filhos que não fazem isso não servem no reino de Deus. Você ouviu, filho? Você ouviu, filho? Balança a cabeça aí, jovens, se você me ouviu. Se você não faz os serviços humildes por orgulho, você não serve aqui na casa de Deus. Eu tenho que te dar essa notícia. Mas se Deus está te tocando e você pede perdão para Ele e pede misericórdia para Ele, Senhor, eu quero te servir. Pois para servir a Deus, tem que servir as pessoas. Não tem? Como é que você vai servir a Deus? Você nem vê Deus. Deus não precisa ser servido, você sabia? Ele tem. Ele, ninguém precisa lavar os pés dEle. Ninguém precisa levar comida para Ele. Ninguém precisa passar a roupa dEle. Ele não precisa nada disso. Você vai servir Deus servindo irmãos mais humildes, mais pobres que tu. Servindo, às vezes, irmãos mais ricos que tu. Deus está te colocando numa escola. Você quer receber mais de Deus? Tem que passar por essa escola. O Senhor Jesus, Ele passou, inclusive, pela cruz. E se alguém não precisava, falando humanamente, se alguém não precisava passar pela cruz, era ele. Nós sim. Mas ele passou. Ele lavou os pés dos discípulos. Se alguém não precisava lavar os pés dos discípulos, era ele. E ele lavou. Quando nós passamos por essa escola, nós estamos nos preparando para trabalhar nos campos do Senhor. Mais uma coisinha, meus irmãos. Aí no capítulo 2 do segundo livro dos Reis, esse Eliseu recebeu uma revelação de Deus. Uma parte do capítulo 2 eu não li, do verso 1 em diante, mas eu vou contar. O Eliseu ficou sabendo por revelação divina que o líder dele, o Elias, seria arrebatado. O Elias dirigia diversas escolas de profetas. Até tem o nome das cidades aqui: Betel, Jericó e Jordão. Três escolas de profetas. E lá nessas escolas, os moços andavam buscando a Deus mesmo. E Deus revelou para os estudantes, os profetas aprendizes, Deus revelou que o grande Elias seria arrebatado. E Deus revelou também para um dos alunos, chamado Eliseu, que o grande Elias seria arrebatado. Quando Eliseu soube que o Elias ia embora, e de uma hora para outra, não sabia uma hora, quando Eliseu soube, o Eliseu disse consigo mesmo: eu não vou desgrudar mais desse homem. Tudo que ele fizer, eu quero ver como é que ele faz. Tudo que ele ensinar, eu quero aprender. Onde ele for, eu vou. E aí ele começou. Onde o Elias ia, o Eliseu ia junto. E aí o Elias dizia: não precisa vir, Eliseu, mas eu quero ir junto. Eu não te solto. Queres crescer nas coisas de Deus? Gruda. Gruda em Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, talvez vai te surpreender. Gruda em pessoas que andam com Deus e que estão na caminhada com Deus além de ti. Você ouviu? Porque se você grudar em quem é menos que tu, tu não cresce, só vai dar. E deve dar para alguém, sim. Nós vamos ajudar pessoas que têm menos vida com Deus que nós. Mas você precisa ser acompanhado e acompanhar e aprender com quem está além de ti. Tem um ditado aí no mundo que diz: se a maré sobe, os barcos sobem junto. Anda com quem faz a maré subir. Porque se você andar com quem faz a maré descer, comparando você a um barquinho, você vai escolher. O Eliseu escolheu andar com um grande homem de Deus, o maior homem de Deus que estava na terra naqueles dias. Ele escolheu andar com Elias. Esse homem Elias fazia a maré subir. Esse homem Elias orava, o poder de Deus vinha. Esse homem falava com Deus. E aí o Eliseu dizia: eu não vou perder nada. Nada, eu vou atrás desse homem, sempre junto com ele. E um dia, no verso 9, agora 2:9, pode ver na sua Bíblia. Havendo eles passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Aí é um pedido, né? Imagina se o pastor já tivesse velhinho, que eu espero que seja assim, eu espero, mas Deus que sabe. Eu estou lá pelos meus 90 anos, e alguém de vocês vem aprendendo comigo as coisas, e eu digo para você: Deus vai me levar daqui uns dias. E aí tu diz: eu não quero perder, eu vou todo dia na tua casa, pastor. Onde tu for, tu vai pregar aí num lugar, tu vai ali, tu vai lá, eu quero ver como é que tu faz tudo. E aí tu fica um ano, dois, três, quatro, cinco, aí eu já estou com 95. E aí, já tá, e aí, Senhor, não vai levar ele? É, você já está louco para pegar meu lugar, né? E Deus ali me dando vida. Mas é que Deus está te treinando na escola dele. É por isso que Deus está esticando a minha vida. E daí, você, eu digo para você um dia, pode pedir o que tu quiseres. Pode pedir. E eu vou pedir para Deus te dar. Eu não posso te dar. O poder de Deus, o Elias não podia dar. O Elias só deu o símbolo do poder, não foi? Quando estava subindo ao céu, jogou o manto. E você aprende tudo, tudo, tudo, tudo com Deus. Na escola de Deus, nós temos que pedir coisas grandes. Eu queria te pedir que você não fizesse mais a oração assim: Senhor, me dá o que tu quiser. O que Deus será que vai dar? Não sei. Peça coisas específicas. Imagina se uma moça, um moço vai pedir para Deus um namorado e diz: Deus, me dá o que tu quiser. Eu duvido quem faça essa oração. Eu duvido. Eu não vi ninguém fazer até hoje. Aí Deus apresenta para ti uma pessoa totalmente fora do teu gosto. Essa não, Senhor. Ah, mas tu não disse que era o que eu quisesse dar? Então já pede: Senhor, eu quero assim, é baixinho, gordinho. É. Bom, aí você pode colocar o que você quer. Ou você quer alto, magro, olhos azuis e cabelo assim. Amém. Pede. Pode pedir para Deus. Porque senão você vai ter uma surpresa. O Eliseu pediu para Deus: Deus, eu quero uma porção dobrada. Aquilo que o Elias recebeu, eu quero o dobro. Peça para Deus coisas grandes. Eu vejo, irmãos, que nós temos perdido muito tempo, muitas bênçãos, porque somos tímidos no pedir. Diz lá em Tiago que nós não recebemos porque não sabemos pedir. Você tem coragem de pedir: Deus, me dá o teu poder para curar os cancerosos? Por que não pedir? Que bênção! Que bênção que nós tivesse aqui 50, 100 homens, mulheres de Deus, que botasse a mão em cima de um canceroso e o câncer sumia. Por que não pedir um ministério de curar cancerosos? Por que não pedir para Deus: Deus, me dá a graça de quando tem alguém oprimido por um demônio, uma obra maligna, eu oro e o demônio sai correndo. Deus, aquilo que o Senhor deu para Pedro, que a sombra dele passava no lugar e os doentes ficavam curados, esse poder, essa unção eu quero na minha vida. Você pode pedir isso para Deus, mas eu posso pedir: quem sou eu? Sabe quem você é? Filho do Deus Altíssimo. É isso que você é, é isso que eu sou. Parece que o diabo conseguiu mentir para muitos de nós, ou quem sabe para a igreja de Jesus em quase toda a terra. A gente diz: ah, eu não sou nada, eu sou um vermezinho. Eu sei quando a gente tem que se sentir humilde, sim. Mas quem nós somos em Cristo, desde que nos convertemos, somos filhos de Deus. E toda a herança de Deus, todo o patrimônio de Deus é nosso. No céu precisa ministério de cura? No céu precisa ministério de libertar cativos? Não. No céu precisa dom de profecia? Não. Precisamos agora. Agora. Eu acho que eu estou talvez lá pela metade da minha vida. E eu tenho dito: Deus, eu quero te servir até o último dia. Até o último dia, ganhar alma para ti. Até no meu enterro, que ainda se converta a gente. Os pastores lá, quem for pregar, prega mesmo. Viu? Até lá, porque o homem de Deus aqui, quando foi sepultado, ele estava já dentro da cova. O Elias estava morto. E aí estavam sepultando uma pessoa ali do lado, mas a cova não estava pronta ainda. E veio os inimigos, o Eliseu, veio os inimigos, outros povos, e não deu tempo de sepultar um homem lá. Jogaram na cova do Eliseu. Sabe o que aconteceu com o morto? Aquele morto reviveu. Deus, que até no meu sepultamento alguém se converte, não um, nem dois, nem três, muitos. E se botar na mesma cova que eu, vai viver. Tem que ser assim com a tua vida. Se botar na mesma cova que você, tem que reviver, tem que ressuscitar. É o poder de Deus, a igreja tem o poder. Está tudo na nossa mão, irmãos. Mas é claro, tem que aceitar o chamado, tem que ser submisso a Deus, tem que romper com os atrapalhos, tem que ser humilde, tem que servir, sim. E chega um ponto que tem que dizer, Deus me dá mais. A graça que deste para os teus servos, seja no nosso tempo, seja em anos atrás, dá o dobro para nós, Senhor. Você tem coragem de pedir o dobro? Então peça o dobro, Senhor, o dobro, Senhor. Eu quero, Senhor, me vestir com essa unção. Eu quero me vestir com esse poder, com essa glória, com esse manto. Tem homens de Deus que já passaram na nossa história, irmãos. 50 anos atrás, 100 anos atrás e alguns agora no nosso tempo. Que Deus tem usado grandemente. Mas são pessoas de coragem. Muitos de vocês, acho que foi no ano de 96, conheceram o pastor Bonk, aqui em Porto Alegre, é um alemão que prega na África. Reuniões com 500 mil, 700 mil pessoas a campo aberto. Numa das reuniões, que ele estava dando um seminário, até nós passamos aqui, acho que logo viemos para cá, um homem reviveu, estava morto, 3 dias morto e reviveu. A esposa disse, eu não vou sepultar meu marido, eu vou levar ele lá na reunião do pastor Bonk. E estava sendo filmado. Quem aqui estava naquela reunião que vimos? Diversos de vocês. Pois o que Deus tem dado para um homem, o poder de fazer até mortos reviverem. Jesus um dia disse para os discípulos, saiam. Curem os doentes, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. Você já pensou? Acho que nós temos que dar um passo mais na nossa fé. Coragem, ousadia, pedir o dobro, Senhor. O dobro, eu não quero pouco, Senhor. Porque isso aí, irmãos, esse pedir mais, não é para a glória do nosso nome, não. É para alcançar pessoas para o reino de Deus. É para isso que nós queremos mais. Não é para dizer, ah, como o Henrique é poderoso. Como esse é poderoso, como aquele. Não é para isso. É para que o reino de Deus cresça, cresça, cresça. Ou alguém dizer, bah, a igreja está lotada. Não é para isso. Vai lotar sim. Vai transbordar. Amém, irmãos? Mas é para que o reino de Deus cresça. Eu tenho visto assim, vocês também têm visto, pessoas destruídas, pessoas arruinadas, amigos nossos, vizinhos nossos, é desgraça em cima de desgraça, como diz o Salmo 42, um abismo chama o outro abismo, e aquelas pessoas vão de abismo em abismo em abismo, e sabe o que a Bíblia diz para nós crentes? Que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Você não é apenas um campeão, você é mais que campeão. Ali no pódio tem o lugar para o primeiro, segundo, terceiro. Tem um acima do número um no reino de Deus. E sabe quem está lá no acima do número um? Ou era para estar lá? Você. Eu. Por isso eu quero motivar os irmãos, a partir também dessa palavra, a gente ir crescendo, crescendo, crescendo. E para receber... O poder de Deus tem mais uma coisinha. O manto está aí. Sabe quem é o manto? O Espírito Santo. Manto aqui era um sinônimo de poder profético. O Espírito Santo está disponível desde o Pentecostes para todos os crentes. Lá no Antigo Testamento era só para um e outro, eram visitações, o Espírito Santo vinha e saía daquela pessoa, vinha e saía. Mas no Novo Testamento, Jesus subiu ao céu, nós lemos no início, quando Jesus, a ascensão de Jesus, a subida de Jesus ao céu. Depois que Jesus subiu, quem veio? O Espírito Santo. Depois que o Elias subiu, veio o manto. Olha a relação de um com o outro. Veio o poder dobrado para o Eliseu. Uma coisa se faz necessária. Antes de pegar o manto, está com a tua Bíblia aí na mão, irmãos? Olha o verso 12. Deus falou muito comigo nesta tarde com esse versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E agora vem o que eu quero dizer para vocês. E tomando as suas vestes, o Eliseu que pegou o manto, né? Pegou as suas próprias roupas e rasgou-as. Se você quer unção nova de Deus, tem que rasgar a roupa velha. Não serve. Mas pastor, eu fui abençoado ontem. Deus até... Hoje tem algo novo. Hoje tem algo novo para ti. O Eliseu como que ficou desnudo. Ele já tinha uma unção na vida dele. Nós já vimos antes, quando ele recebeu o chamado, mas tem agora uma nova unção, uma unção de poder na vida dele. E ele tirou as roupas velhas e pôs sobre si o manto que era, significava poder de Deus dobrado na vida dele, duplo em relação ao Elias. Pode ser que você tenha conhecimento de Deus. Eu não estou dizendo para você botar isso fora, não. Mas eu quero te dizer que do que você aprendeu ontem com Deus, às vezes não te serve para viver hoje. Tem que ter algo novo de Deus na sua vida. Esse manto cobre tudo. Quando alguém se desnudava, é a mesma coisa que você vai falar com Deus em oração, lá no seu quarto, e você tenta fazer palavras bonitas e rodeios para enganar a Deus. Ai, que bobagem. Lá no seu quarto, junto a Deus, você abre o coração, você conta suas fraquezas e pede misericórdia, e pede mudança de vida. É como que você se desnuda diante de Deus. Eliseu, todo mundo sabia que ele era homem de Deus, mas ele ali se desnudou e pôs um manto novo, o manto do poder. Um manto que cobria todo ele. Ele precisava disso. Sem o manto, não haveria uma habilitação, uma capacitação para o novo momento da vida dele. Eu tenho pedido a Deus que a geração de crentes dessa igreja que está vindo, pastores que Deus está levantando, missionários que Deus está levantando, a segunda geração, a terceira, a quarta, cada geração seja melhor que a anterior. Eu estou pedindo para os pastores mais jovens que nós temos aqui, Deus está levantando outros, para serem melhores do que eu. Estou pedindo a Deus e espero que eles sejam melhores que eu. Você não quer que seus filhos sejam melhor que você em tudo? Você não quer, pai? Quer, mãe? Que o teu filho tenha mais cultura que tu, tenha mais capacidades, mais jeito com Deus, mais dinheiro que tu, tenha tudo mais que tu. Você quer ou não quer, pai? Então pede para Deus, Deus dá para os meus filhos o dobro que deu para mim. Pode pedir agora mesmo. Senhor, dá para os meus filhos. Tenho 3 filhos, dá para eles muito mais que deu para mim, Senhor. Pode pedir para os teus filhos. Já pede para os teus bebezinhos aí, amém, o dia que Deus vai dar. Mais, mais, mais. Não estou falando aqui nada de avareza, de ganância. Eu estou falando de coisas espirituais. Tomara que Deus dê muitos homens ricos, mulheres ricas nessa igreja. Sabe para quê? Para investirem na obra de Deus. Para investirem. Você pode pedir: Deus, eu quero prosperar. Para botar dinheiro no teu reino, Senhor. Eu quero amadurecer espiritualmente, Senhor, para me envolver mais com o teu reino, Senhor. Não é para juntar minha cabeça, ficar cheia de conhecimento de Deus, não. É para botar em prática. Para ajudar pessoas, para socorrer pessoas. É para isso que eu quero mais. É para isso que eu quero o manto, Senhor. Senhor, eu quero receber pela fé. Eu quero me associar com homens do Senhor, mulheres do Senhor. Eu quero estar num ambiente, eu quero estar numa influência em que os barcos levantam porque a maré levantou. Se você vai numa igreja em que a maré é puxada para cima, você cresce. Se você vai numa igreja que a maré é puxada para baixo, você diminui. O ambiente influencia a tua vida. Você sabia? Olhem nas nossas periferias, das nossas cidades. Crianças, por exemplo, desnutridas. De famílias muito pobres. Às vezes elas têm 12 anos e são pequenas. Sabe o que faltou? Comida. É uma dor falar isso. O ambiente, até o ambiente econômico da família, influenciou elas diretamente no crescimento. Mesma coisa numa igreja. Se você ganha comida de Deus, você começa a ficar forte, forte, forte. Agora, se você lê essas coisas de Deus, e aí eles, não, mas isso não é bem assim. E aí só podam, podam, sabe como é que fica o teu tamanho? Você já viu aquelas plantinhas que eles vendem, o bonsai? O cultivo deles, é o segredo daquilo, é botar num recipiente pequeno. Uma planta que atingiria 10, 12 metros de altura, ela fica assim, porque o ambiente é pequeno e tem que sempre cortar a raiz e toda ela podando por cima e por baixo. Você não quer ser um crente bonsai, né? Não, não! Acho que aquilo até é um crime ecológico. O normal daquela planta, esse dia eu vi uma figueira. Uma figueira, eu quando era criança colhia figos, para vender figos. Uma figueira grande, ela dá às vezes, da altura disso aqui, 4, 5 metros. Ali ela está com 30 centímetros. E é uma figueira. Ela deve ter todos os genes, os genes vegetais de uma figueira. Ela tem, ela é uma figueira. Mas uma figueira nanica. Porque foi podada por todos os lados. Peça para Deus, eu quero crescer. Se alguém quer te podar, diz, não, Deus me ensina na palavra para crescer. E cuidado para você mesmo não se podar. Quando tem coisas de Deus, recebe, recebe, recebe. Há uns anos atrás eu me deitei no altar da casa de Deus e me debrucei no chão, se os irmãos me permitem eu vou fazer, com licença. E eu fiz bem assim, me prostrei e disse para Deus: Deus, tudo o que o Senhor tem para mim, eu quero receber. E fiquei dizendo para Deus, e fiquei dizendo, eu tenho certeza que daquele dia em diante desatou alguma coisa nas regiões celestes. Desculpe se eu fiquei meio sujo, hein? Não. Desatou, abriu alguma coisa. E aquela oração de muitos anos atrás, eu continuo fazendo, porque não pense, ah, o pastor Paulo já tem tudo, não tem nada. Uma e outra coisinha, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E vocês que congregam aqui, eu também quero que vocês queiram mais. Mais, Senhor, mais. Eu acho que quando nós chegarmos lá no céu, vai ser uma surpresa para nós, uma surpresa triste. Deus poderá dizer, olha lá meu filho que eu tinha para ti. Está tudo aqui, tu não pediu. Tu não teve fé para avançar, quando era para avançar. Avancem. Não tenham medo de orar por doentes. Não tenham medo se uma pessoa possessa se apresentar diante de vocês. É só chamar o nome poderoso de Jesus e aquilo se vai embora. E ainda que esperneie, grite, deixa gritar. Quando essas situações têm se apresentado para nós, e é frequente, para quem não sabe, os demônios dizem, eu vou matar teus filhos, eu vou isso. Não vai nada. Sai desta vida em nome de Jesus. Porque a autoridade não é ele, é o cristão que está ali. É você, sou eu a autoridade espiritual daquele momento. Não te intimida não, é crescer, crescer. Me dá poder, Senhor! Eu quero te servir. A unção de Deus é para todos nós. E eu quero fazer esse final com a palavra do Elias para o Eliseu. Pede-me o que queres que eu te faça. Pedes para o Senhor o que você quer dele. Você tem coragem de pedir? O Elias disse para o Eliseu, olha, uma coisa difícil que tu está pedindo. Mas se Deus quer te dar, então você pede e é teu. Porque quanto mais você tem, mais você vai ter que trabalhar para o Senhor também. A quem muito é dado, muito é exigido, disse o Senhor Jesus. Ah não, então eu vou pedir pouco. Deus sabe se tu estás te acovardando. Deus sabe. Eu quero mais, mais, mais, infinitamente mais. Quando o dia você estiver morrendo, nunca esqueça o que eu estou te falando hoje. No dia da tua morte, se tu estiveres consciente, tua vida está ali. O médico disse, olha, daqui a 5 minutos, tu vai partir. Eles não vão te dizer, mas para a família eles dizem, tá? Quando você tiver a 5 minutos da sua morte, você diz, Deus, eu quero mais. E você vai ganhar mais, a eternidade. Não vais ganhar a eternidade? Senhor, eu quero mais. Mas antes de chegar lá, vamos pedir agora, mais, mais, mais, para ser bênção nesse mundo. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, aleluia. Os irmãos do louvor podem chegar ali. Aleluia, há uma unção de Deus para ti, há poder de Deus para ti, e você pode pedir mais, mais, mais. Qual é o limite? Não há limites. Nessa nossa vida espiritual não há limites para pedir, você pode pedir mais. Aleluia. Feche os seus olhos, fique na presença do Senhor. Se você quer fazer aquela oração que um dia eu fiz, Senhor, tudo que tens para mim, eu quero. É claro que vamos ganhando gradativamente, nós não conseguimos ganhar tudo num dia. Nem temos entendimento espiritual para receber tudo de uma só vez, nem temos maturidade, Deus vai nos dando isso à medida do nosso crescimento. Aleluia. Peça para Deus. Peça para Deus uma nova unção para ti, um novo poder para ti. Peça o Espírito dele para ti, aleluia. Podes pedir, aleluia Deus. Vai pedindo, vai pedindo. Eu quero o Senhor pedir que o Senhor libere, que o Senhor abra os céus e desate bênçãos que podem estar trancadas, em nome de Jesus. Ajuda cada irmão, cada irmã a ouvir o teu chamado, a romper com os atrapalhos, a ser humilde, servo, servo do Senhor e dos irmãos. E alguém que tem coragem diz: mais Senhor, o dobro, Senhor. Pode pedir o triplo, o mais do que o triplo, inclusive, porque Deus ama orações que são audaciosas, orações corajosas. Deus ama. Aleluia.